sol de minha terra, o céu, a lua e as estrelas. Ainda não vi ninguém cantar. E entretanto, que poesia e que beleza! Torrão revela no prateado do luar, luar de minha terra. Tu me inspiras coisas lindas, desejos de rever a mulher tão amada. Meu Goiás é pequenininho, mas é grande e também sua gente é ousada. O jardim mais perfumado não tem, não, o perfume delicado de canção que se encontra nos jardins encantados de Goiás, o meu querido torrão. O jardim mais perfumado não tem, não, o perfume delicado de canção que se encontra nos jardins encantados de Goiás, o meu querido torrão. Tudo eu relembro da minha terra sem paz. Primavera em setembro, a brisa suave ao passar. Quando a saudade machuca o meu coração, choro Goiás, minha linda cidade, o meu torrão.